DJ Nem das produções de Icoaraci. Só toca sucesso. DJ Nem do Pará. Viviane, DJ Léo, DJ David.

deixou tão sozinha e eu não reclamei. Ficava acordada até tarde da madrugada, como eu te amei. Mas tudo que falava parece que não escutava, desconfiou de mim. Até insinuava que quando eu te esperava, tinha alguém aqui. O seu ciúme foi maior que o nosso amor. Foi sufocada, magoada, eu senti dor. Eu quero mais, eu quero paz, você é feliz. Tentei te esquecer, mas você está em mim. Viviane Batidão. Quero que você me diga só mais uma vez: o nosso amor valeu. O homem do romance conseguiu minha obsessão, feriu meu coração. Eu imaginava que a gente se amava e era até o fim. Ficava acordada até tarde da madrugada, como eu te amei. Mas tudo que falava parece que não escutava, desconfiou de mim. Até insinuava que quando eu te esperava, tinha alguém aqui. O seu ciúme foi maior que o nosso amor. Foi sufocada, magoada, eu senti dor. Eu quero mais, eu quero paz, você. CDs do Pará. Acabou a festa, o que é que eu vou fazer? Tá cheio de gatinho querendo me convencer a sair com eles pra qualquer lugar. Só se for de moto, agora eu quero passear. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. Na cidade ou em qualquer lugar, na sua moto eu vou passear. Viver uma aventura sem nenhum problema, um romance a dois como esse de cinema. O que é que eu vou fazer? Tá cheio de gatinho querendo me convencer a sair com eles pra qualquer lugar. Só se for de moto, agora eu quero passear. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. Acelera, vai gatinho lindo. Qualquer lugar, na sua moto eu vou passear. Viver uma aventura sem nenhum problema, um romance.

sabe muito bem que eu não tô mais afim. Eu tô no Chauá, o guerreiro da galera. Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Feridas em meu peito eu guardei, será que um dia vai sarar? E vai passar. Viviane Batidão. DJ Betinho estabelece, estabelece. Isabelense, Viviane Paquidão, 100% Isabelense. Foi tão lindo enquanto durou. amor, nunca deixarei de te amar. E é como amor de criança, eu sempre vou te amar. Eu nunca perco a esperança, por você quero ficar. É como amor de criança, eu sempre vou te amar. DJ Nem Produções, detonando só as melhores. Viviane, batidão! Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Na minha vida você foi tão importante. Tão importante. Te esperava amor a todo instante. A todo instante. E agora quem chora sou eu pelo teu amor. E agora quem chora sou eu pelo teu amor. Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Vou voar, voar no infinito. Vou te falar, você é tudo o que preciso. Vou voar, voar no infinito. Vou te falar, você é tudo o que preciso. Viviane, batidão! Vida você foi tão importante, tão importante. Te esperava amor a todo instante, a todo instante. E agora quem chora sou eu pelo teu amor. E agora quem chora sou eu pelo teu amor. Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Super Pop, o Águia de Fogo. Gênio Sons, só toca sucesso. Se você não sabe ainda, amor, qual foi a decisão? Porque tudo acabou, só posso te falar. Não quis te magoar, outra pessoa em minha vida tomou o seu lugar. Se você não sabe ainda, amor, qual foi a decisão? Porque tudo acabou, só posso te falar. Não quis te magoar, outra pessoa em minha vida tomou o seu lugar. Eu faço S de saúde, eu faço S de sincero, eu faço S de saudade. Eu sinto de você e toda a sinceridade que eu possa demonstrar. É só no Super Pop, pegue a de fogo do Pará. A magia vai te encantar. fogo, é sobrevoar. Viver Betinho Pop, só que eu quero ver. Viver Zélia e Juninho detonando pra você. Eu faço S de saúde, eu faço S de sincero, eu faço S de saudade. Sinto de você e toda a sinceridade que eu possa demonstrar. É só no Super Pop pegar de fogo do Pará. Eu faço S de saúde, eu faço S de sincero, eu faço S de saudade. Sinto de você e toda a sinceridade que eu possa demonstrar. É só no Super Pop pegar de fogo do Pará. Sucesso, sucesso. Viviane Batidão. É. DJ Betinho Isabelense. Se você não sabe ainda, amor, qual foi a decisão? Porque tudo acabou, só posso te falar. Não quis te magoar, outra pessoa em minha vida tomou o seu lugar. Se você não sabe ainda, amor, qual foi a decisão? Porque tudo acabou, só posso te falar. Não quis te magoar, outra pessoa em minha vida tomou o seu lugar. Dino, dino, dino, dino. Eu faço S de sincero, eu faço S de saudade. Sinto de você e toda a sinceridade que eu possa demonstrar. É só no Super Pop pegar de fogo do Pará. Dino, dino, dino, dino, dino. Dino, dino, dino, dino, dino. A magia vai te encantar. O H de fogo vai sobrevoar. Viver Betinho Pop, só que eu quero ver. Viver Zélia e Seu Juninho detonando pra você. Estrela que brilha em Santa Isabel. Sucesso! Desculpas, amor, eu vou acabar. O que você fez, não vou suportar. Você estragou o nosso romance. Foi uma história, não apenas um lance. No Rubi, na vida do sul, onde tudo começou. O Gilmar é quem tocou a canção do nosso amor. Desculpas, amor, eu vou acabar. O que você fez, não vou suportar. Você estragou o nosso romance. Foi uma história, não apenas um lance. No Rubi, na vida do sul, onde tudo começou. O Gilmar é quem tocou a canção do nosso amor. No Rubi, na vida do sul, onde tudo começou. O Gilmar é quem tocou a canção do nosso amor. Minha vida tá tão complicada, mas não te deixo por uma balada. Foi o Júnior Moreno que me conquistou. Júnior considerado, ele me encantou. Sempre vou conversar. Quero conversar com você sobre o nosso amor. Será que dá tudo certo se o pior passou? Sempre vou falar que te amo. Sempre vou falar que te quero. Quero conversar com você sobre o nosso amor. Será que dá tudo certo se o pior passou? Agita a galera do Chaua com DJ Daniel. Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera do Chaua com DJ Daniel. Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Os caras de pau já vai ter tuba. Vou te procurar, onde você está? Atende o celular, eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular, homem! Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Viviane, batidão! DJ Betinho Isabelense! Curtindo a festa do som que agita a galera do Chaua com DJ Daniel. Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera do Chaua com DJ Daniel. Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Os caras de pau já vai ter tuba. Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular. Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular, homem. DJ Nen, o melhor da produção paraense. Parece que você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar. Agora vem chorar na minha porta, vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou que ia cuidar tão bem de mim. Você me disse um dia, nosso amor não vai ter fim. Sou é da galera, da colada, traz o balão.